pelo fim dos hospícios. Meu mano, eu me sinto um astro. Na alta e a brisa do início, quando é só oxigênio que me falta. Tô louco e sóbrio, tô sóbrio e louco. Perdão, chegamos longe pra voltar. A terra, o barro, a família, o homem de família, eis o transgressor. Volte pra ele, o primeiro amor. Poeta, Shakespeare sendo operário, comprei horário. É Charlie Chaplin atrás de um salário. Loucos tem voz, rádio tantan. O elogio é from Brasil, não Rotterdam. Se meu Erasmo é Carlos, se seu Roberto é Baggio, mulheres nunca foram sexo frágil. Nexo mágico, palavras têm poder e não voltarão vazias. Profecias são seres vivos, são livros de Caeté, rimas de Saboti feitas pra você. Eis água benta para Gil Benzer. A volta da pureza, criança sem crescer. Não dedico a Thomas More, I wanna more. Essa é só pra dois ou três, não for. Sobreviver não é escolha, é instinto infinito. De trás pra frente é mito, reflito. Hoje sou, mas nada precede o ser. Ora então seja o que te restou. My mana, rotina, beija-me, a mina almeja. Eu atrapalho o plano todo. Quase mudo, minha sede é só de breja. Minha fome era de mim, depois de orar. Será que é bom que assim seja? Chains e sua prece ignorante. Verso figurante de uma poesia. Vida desconectada da beleza dela. Erros e sequelas. É tarja preta, Cinderela. Rap remédio pra